Só pra ver se você volta, só pra ver se você vem pra mim. Simbora dançar, amor! Cassio, eu tô dedicado. Tô tão comportado, muito esforçado. Só pra ver, só pra ver se você volta, só pra ver se você vem pra mim. Não bebi mais nada de álcool pra provar o quanto eu te quero. Não ligo mais o meu som alto e até o meu refrão. Todo mundo vê, sou outra pessoa. Você nem me olha, isso me magoou. Abri mão de tudo pra te reconquistar. Esse descida logo, já tô pra me cansar. E se não quer mais me amar, já sei onde vou parar. Vou ligar, convidar as minhas amizades. Vai bombar, visita todos os bares que tem na cidade. Se você não voltar, vou falar pras gatinhas que tô de boleira. Vai bombar, vou passar 30 dias só na bagaceira. Se você não voltar, quem tá feliz só tu gritou. Vamos lá, gente! Não bebi mais nada de a provar o quanto eu te quero. Não ligo mais o meu som alto e até o meu refrigerante é zero. Todo mundo vê, sou outra pessoa. Cê nem me olha, isso me magoa. Abri mão de tudo pra te reconquistar. Esse descida logo, já tô pra me cansar. E se não quer mais me amar, eu já sei onde vou parar. Vou ligar, convidar as minhas amizades. Vai bombar, visita todos os bares que tem na cidade. Se você não voltar, vou falar pras gatinhas que eu tô de bobeira. Vai bombar, vou passar 30 dias só na bagaceira. Se você não voltar, vai bombar, se você não voltar. Se você não voltar. Bom demais. Valeu, gente.